Caralho, mané, que barulho doidão. Doug Rap. Deve ser o Fernandinho do funk na divulgação, né? E no comando das mixagens, o top DJ de Camboriú, SC. DJ Gustavo Henrique. Falou que usar a vinheta, usou mesmo, hein, cachorro? A partir daqui, nosso sucesso incomoda. Gustavo Henrique, o DJ que toca o que você gosta de ouvir. Como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, mas como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te fuder, mas como que eu vou DJ, depois que te comi, Gustavo Henrique. Fala que eu vou morrer só. Ai que dó, quem ri por último ri melhor. Eu fiquei só com umas cinco amigas tuas. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Cê acha que eu fiquei só com tanta mulher na rua? Eu fiquei só com umas cinco amigas tuas. Chato, hein, pai? Já que gostoso, eu vou lá pro pai.